Ela está por perto. Ela está por perto. A minha mulher. Mas se caso ela atender, por um descuido ou um vacilo meu, fala que foi ligação errada. Respire fundo, seja uma atriz. Ela não pode nem sonhar que estou feliz com você do meu lado. Não quero confusão, não quero brigas, e não posso perder a titular. Fique tranquila, amanhã é um novo dia, e o nosso encontro podemos remarcar. Ficar bravo, não adianta me xingar. Eu já te falei mil vezes, ela é a mãe dos meus filhos, ela é a titular. Não adianta ficar bravo, não adianta me xingar. Eu já te falei mil vezes, ela é a mãe dos meus filhos, ela é a titular. Eu convido o ídolo do brega, Lindo Malins, pra cantar comigo. Chega aí, garoto! É um prazer cantar com você, meu amigo Luzima Alves. Deixe comigo, vamos nessa! Eu sei que você vai me ligar, me desculpe se eu não lhe atender. O motivo você sabe qual é. Ela está por perto. Ela está por perto, a minha mulher. Mas se acaso ela atender, por um descuido ou vacilo meu, fala que foi ligação errada. Respire fundo, seja uma atriz. Ela não pode nem sonhar que estou feliz com você do meu lado. Não quero confusão, não quero brigas, e não posso perder a titular. Fique tranquila, amanhã é um novo dia, e o nosso encontro podemos remarcar. Não adianta ficar brava, amor, não adianta me xingar. Eu já te falei mil vezes, ela é a mãe dos meus filhos, ela é a titular. Não adianta ficar bravo, amor, não adianta me xingar. Eu já te falei mil vezes, ela é a mãe dos meus filhos, ela é a titular. Eu já te falei mil vezes, ela é a mãe dos meus filhos, ela é a titular. Valeu, Lindo Malins! Valeu, Luzima Alves! Coração já criou asas, procurar minha saudade. Eu vou sair por aí, com os amigos vou curtir, pelos bares da cidade. Hoje o coração se revelou, não quer mais o teu amor, tá cansado de sofrer. Já chega dessa indiferença, e chorar a tua ausência, ele não quer mais se ver. Já era, amanhã já vou em outra. Esperei demais, quem espera cansa, quem brinca dança, já ficou pra trás. Esperei demais, eu caí na real, você me fez tão mal, adeus nunca mais. Esperei demais, brinca, dança, já ficou pra trás. Esperei demais, esperei demais, eu caí na real. Você me fez tão mal, adeus nunca mais. De casa, coração já criou asas, vou curar minha saudade. Eu vou sair por aí, com os amigos vou curtir, pelos bares da cidade. Hoje o coração se revelou, não quer mais o teu amor, tá cansado de sofrer. Já chega dessa indiferença e chora na tua ausência, ele não quer mais se ver. Tchau, já era, amanhã já vou em outra. Esperei demais, quem espera cansa, quem brinca dança, já ficou pra trás. Esperei demais, esperei demais, eu caí na real, você me fez tão mal, adeus nunca mais. Esperei demais, quem espera cansa, quem brinca dança, já ficou pra trás. Esperei demais, eu caí na real, você me fez tão mal, adeus nunca mais. Apenas faz um mês que estamos namorando. É que Deus é perfeito, Ele sabe o que combina certo, então eu e ela, um no outro se encaixando, um ao outro apaixonando, assim sou eu e ela. Todo dia ela me liga, ela vem me dar bom dia e me convida pro seu café da manhã. Me surpreende ao olhar o Facebook, declaração de amor aqui e lá no Instagram. Nossos amigos curtem pra valer, e todos no Face comentam, e a gente faz um par perfeito e vai dar casamento. A gente se completa, a gente está de boa. Em apenas um mês, nunca vi desse jeito amar uma pessoa. A gente se completa, a gente está de boa. Em apenas um mês, nunca vi desse jeito amar uma pessoa. Pra cantar comigo, Denis Braga, o apaixonado. Ô, oh, meu amigo Lucimar Alves, é um prazer participar desse CD maravilhoso que Deus vai abençoar e vai fazer muito sucesso. Valeu! Nosso love é diferente, todos perguntam se a gente é marido e mulher. Ainda não, hoje apenas faz um mês que estamos namorando. É que Deus é perfeito, Ele

apaixonou de verdade. Opa, só estou curtindo bacana. Algo desse tipo eu nunca tinha visto em uma semana. Opa, já estou nos braços da beldade. Foi rapidão, mas o meu coração se apaixonou de verdade. Opa, só estou curtindo bacana. Algo desse tipo eu nunca tinha visto em uma semana. Teatro a gente já não frequenta mais. Por você estou sendo esquecido, abandonado, desconhecido, jogado pra trás. À tarde você toma banho, troca de roupa, põe um perfume, um batom transparente, me deixando louco. Sofá fica à vontade, na novela curiosidade faz me deixar aos poucos. Meu Deus, tô vivendo agora em um desespero, perdendo valores no tal pesadelo, morrendo aos tapas com a solidão. Meu Deus, a vontade aperta dentro do meu peito, me aproximo dela, mas não tem jeito, ela prefere mesmo é a televisão. E pra cantar comigo, meu amigo Dorges Lima. É um prazer imenso, meu amigo Luzimar Alves. Na televisão ponho culpa por estar te perdendo. Praça, cinema, teatro a gente já não frequenta mais. Por você estou sendo esquecido, abandonado, desconhecido, jogado pra trás. Você toma banho, troca de roupa, põe um perfume, um batom transparente, me deixando louco. No sofá fica à vontade, na novela curiosidade faz me deixar aos poucos. Meu Deus, tô vivendo agora um dia perdendo valores com tal pesadelo, morrendo aos tapas com a solidão. Meu Deus, a vontade aperta dentro do meu peito, me aproximo dela, mas não tem jeito, ela prefere mesmo é a televisão. Meu Deus, a vontade aperta dentro do meu peito, me aproximo dela, mas não tem jeito, ela prefere mesmo é a televisão. e não larga do meu pé. Meu Deus do céu, eu não sei mais o que fazer pra não ouvir mais brigas dessa mulher. Se chego em casa, pego o nome de safado, de sem vergonha e que não saio da rua. Ela inventa tanta coisa, acredite, assim pareço viver no mundo da lua. Vai me perder, vai me perder, até aposto vai chorar e eu vou ver. Vai me perder, vai me perder, até aposto vai chorar e eu vou ver. Cê tá brigando demais, Billy me chateando. Cê tá brigando demais, tô quase me mandando. Cê tá brigando demais, já liguei seu alerta. Cê tá brigando demais, melhor ficar esperta. Cê tá brigando. Quase me mandando. Cê tá brigando demais, já liguei seu alerta. Cê tá brigando demais, melhor ficar esperta. Vai me perder por uma bobagem sua, brigar demais e não larga do meu pé. Meu Deus do céu, eu não sei mais o que fazer pra não ouvir mais brigas dessa mulher. Se chego em casa, pego o nome de safado, de sem vergonha e que não saio da rua. Ela inventa tanta coisa, acredite, assim pareço viver no mundo da lua. Vai me perder, até aposto vai chorar e eu vou ver. Vai me perder, vai me perder, até aposto vai chorar e eu vou ver. Cê tá brigando demais, vive me chateando. Cê tá brigando demais, tô quase me mandando. Cê tá brigando demais, já liguei teu alerta. Cê tá brigando demais, melhor ficar esperta. Segurando uma latinha, um estalo na tampinha e cerveja vai. Corpinho lindo, vem numa reboladinha, olha só que barriguinha, ai, ai, ai, meu pai. Eu chego junto, ó, menina doida, como é que eu fico, como é que eu fico? Dedo na boca, jogadinha no cabelo, me diz numa risadinha, eu não sou pro seu bico. Dedo na boca, jogadinha no cabelo, me diz numa risadinha, eu não sou pro seu bico. Eu vou morrer de amor, eu vou morrer de amor, eu gosto tanto dela, alguém diz pra ela como é que estou. Eu vou morrer de amor, eu vou morrer de amor, eu gosto tanto dela, alguém diz pra ela como é que estou. Segurando uma latinha, um estalo na tampinha e cerveja vai. Corpinho lindo, vem numa reboladinha, olha só que

moça grampina, filha de um fazendeiro da região nordestina. Sempre muito bem trajada, de chapéu, calça apertada, fivelão e uma botina. Desde os 15 anos de idade já montava a cavalo, desafiando o perigo, nunca escolheu atalhos. A debutante grampina, temida como heroína pelos seus adversários. Numa rapidez enorme sua fama se expandiu, por ela ser muito jovem, destemida, sangue frio. Já nasceu predestinada, campeã nas vaquejadas por esse imenso Brasil. Cavalo flecha de ouro, seu fiel escudeiro, foi um presente do pai, o ricaço fazendeiro. Em cima do garanhão, fez história e sem perdão, derrotou grandes vaqueiros. Foi na faixa ela jogada com toda a sua bravura, pra ver da arquibancada o povo e a loucura. E o locutor lá de cima gritava e fazia rimas, essa aí ninguém segura. De família classe A, onde há tantos herdeiros, nunca quis a faculdade, abriu mão do seu dinheiro. Na conquista de troféus, é formado em bacharel desse mundão brasileiro. Logo ali o tempo passando e o seu nome sendo marcado como a campeã granfina de um talento respeitado, causou admiração em cada trecho de chão, de cavalo e queda de gado. Hoje aos 50 anos, uma mulher consagrada, com orgulho do passado, de nunca ser derrotado, campeã reconhecida, onde chega é aplaudida, uma eterna idolatrada. Trajetória de sucesso, é mulher bem representada pela campeã granfina, uma joia requisitada, a inspiração do além, diz que a vaquejada também é o esporte da mulherada. A inspiração do além, diz que a vaquejada também é o esporte da mulherada. A gente faz aniversário, eu e ela juntos nós fomos criados, no interior bem distante da cidade. Todas as tardes no terreiro de terrão, nós dois brincava, era a maior diversão. Os nossos pais brincando eles falavam, entre esses dois vai nascer uma paixão. Frase bendita e os anjos disseram amém, hoje ela é a dona do meu coração. Boas lembranças e nossas brincadeiras, hoje a gente comenta com emoção. Das tardezinhas lá debaixo dos mangás, o tempo bom, pena que não volta mais não. Chegava a noite, o fogo da lamparina dava da humildade o seu clarão. Nós dois suados de correr e de pular, pescalejados da terra quente do chão. Hoje casados somos marido e mulher, foi Deus quem fez a nossa eterna união. Eu e ela, a gente nasceu e cresceu na vida bruta do interior. Nossas famílias vizinhas e muito unidas, há muitos anos ali reinava o amor. Quanta saudade do nosso tempo de infância, das nossas brincadeiras, das quedas e arranhões. Desde criança um verdadeiro sentimento fez brotar um casamento feliz em dois corações. Eu e ela, a gente nasceu e cresceu na vida bruta do interior. Nossas famílias vizinhas e muito unidas, há muitos anos ali reinava o amor. Quanta saudade do nosso tempo de infância, das nossas brincadeiras, das quedas e arranhões. Desde criança um verdadeiro sentimento fez brotar um casamento feliz em dois corações. Desde criança um verdadeiro sentimento fez brotar um casamento feliz em dois corações. Senhora mãe, guarda-me sempre no teu coração. Senhora mãe, eu agradeço eternamente pela tua proteção. Mãe, Senhora Aparecida, direção dos passos meus. Mãe, Senhora Aparecida, a luz do meu mundo são os olhos teus. Faço minhas orações de joelhos aos teus pés. Sou da mãe, sou imbatível, sou movido pela fé. Me preenche o teu nome, me transforma teus milagres. Mostra, mãe, aos indecisos o caminho da verdade. Entre milhões e milhões de fiéis e seguidores, estou eu aqui, Senhora, te louvando ao Senhor. Santa Mãe Padroeira, irei te adorar por toda a minha vida. Me cobre com o teu manto, se eu chorar, enxugar meu pranto. Santa Mãe Aparecida, Santa Mãe Padroeira, irei te adorar por toda a minha vida. Escrevi esta canção, minha fiel devoção, Santa Mãe Aparecida. Santa Mãe Padroeira, irei te adorar por toda a minha vida. Me cobre com o teu manto, se eu chorar, enxugar meu pranto. Santa Mãe Aparecida, Santa Mãe Padroeira, irei te adorar por toda a minha vida. Escrevi nesta canção minha fiel devoção, Santa Mãe Aparecida. Senhora Mãe, guarda-me sempre no teu coração.